O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. É tudo nosso. Lágrimas que rolam e caem no chão. Talvez seja tristeza, quem sabe é emoção. Por isso eu canto e nunca vou calar. Em nome de Jesus, o evangelho eu vou pregar. Lágrimas que rolam e caem no chão. Talvez seja tristeza, quem sabe é emoção. Por isso eu canto e nunca vou calar. Em nome de Jesus, o evangelho eu vou pregar. Servo de Deus eu sou e não estou de brincadeira. É joelho no chão, quebrando qualquer barreira. Família Black Sea, nós chegamos pra balar. Sai, sai, sai, Satanás, Jesus Cristo vai reinar. Lágrimas que rolam e caem no chão. Talvez seja tristeza, quem sabe é emoção. Tipo uma criança que no choro consome. Viver desiludido e muitas vezes com fome. A vida se desfaz na fumaça do brau. Se na mente é mó viagem, o corpo é vegetal. Loucura, loucura, parece até piada. Show da periferia, Satanás da gargalhada. Se liga meu irmão, alguém abriu os braços pra estar com você. E decidiu morrer pra você sobreviver. Por isso eu canto e nunca vou calar. Em nome de Jesus o evangelho eu vou pregar. Black Sea, projeto missão, rajada de palavra, mente à prova de ilusão. Estou aqui falando a real, pra quem não me conhece, mano, Black na moral. Sociedade terrorista e atemorizada, escola destruída, cidade devastada, as crianças no caixão. É luto mundial, as torres vão pro chão no país que é maioral. O Capitão América perdeu o seu escudo. Pra morrer basta estar vivo, pode crer, eu não me iludo. Não sei quem começou, mas sei como se acaba. Todos se agonizando, onde o fogo não se apaga. Vinde a mim, todos vós, cansados, oprimidos, escravos do pecado, se tornarão remidos. Telegrama direto do meu Deus e Yeshua. Vou ver que ele cresça e todos diminua. As muralhas da sua vida, todas ele arrebenta. Eu desafio agora esse mal que te atormenta. A inveja mata, mas o amor sempre traz vida. Se o ódio te aprisiona, Jesus Cristo é a saída. Que cai como uma luva, perfeita como a pomba. Que a segunda milha pra quem é seu seguidor. Que oferece a outra face e vive a unção. Um grito de vitória e as muralhas vão pro chão. Fé em Deus, só em Deus, que eu sempre vou andar. E se as pernas não respondem, pela fé eu vou voar. Lágrimas que rolam e caem no chão. Talvez seja tristeza, quem sabe é emoção. Por isso eu canto e nunca vou calar. Em nome de Jesus o evangelho eu vou pregar. Lágrimas que rolam e caem no chão. Talvez seja tristeza, quem sabe é emoção. Por isso eu canto e nunca vou calar. Em nome de Jesus o evangelho eu vou pregar. Como é que é, como é que faz? Vamos pôr pra render. Black Sea na moral, vai entrar de rolê. Pode sair da frente. Sou terrorista no inferno, transbordando de unção. No meio da favela eu coloquei o meu cajado. Cheio de autoridade, só em Deus cê tá ligado. Não vou me engrandecer, Jesus é meu Senhor. Diante a sua presença eu vou mandando um louvor. E vou quebrando as barreiras que o diabo coloca. Não fica aí parado, aceita Cristo, se toca. Pois uma atitude vale mais que mil palavras. Em meio a serpente sempre exige as pragas. Você achou que era o tal, agora foi pro chão. Aqui se faz, aqui se paga. Primeira lição: a vida é cabulosa, difícil de entender. Se junte com os irmãos e a verdade tu vai ver. Que alguém se entregou para te dar o seu perdão. Isso é muito louco. Eu fico até sem graça, mano, Black no hip hop. Embaça o que é realidade no mundo de ilusão. É uma espada cabulosa em meio à perdição, a face de Jesus. É isso que eu almejo, viver ao pé da cruz todo dia que eu desejo. Queria ser um anjo, do tipo mensageiro, mas sou como vocês, periferia, guerreiros. Mas sou como vocês do lado sul, guerreiros. Lágrimas que rolam e caem no chão. Talvez seja tristeza, quem sabe é emoção. Por isso eu canto e nunca vou calar. Em nome de Jesus o evangelho eu vou pregar. Lágrimas que rolam e caem no chão. Talvez seja tristeza, quem sabe é emoção. Por isso eu canto e nunca vou calar. Em nome de Jesus o evangelho eu vou pregar.